Yeah, sorry, Patrick. Un granato, buon fine settimana. Torre Salvador Boas 14207, estabilizado em LS, vai passar a externa uma milha. Afirmativo, confirmando já embaixo travado, azul 4207. Embaixo está travado. Ciência avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 13 nós. Livre pouso no zero, 4207. 3-1-0, na extensão bom, mantendo a sua escuta, o 9919. Bom dia, Alfa Charlie Mike, possível? Você tem informação, Mike, se eu quando possível? Tá no andar da Baixeira, só visto 1-80, Terra 90, Juliet Fox. Quando possível, autorização. Ok, o Alfa Charlie Mike só confirmando. É Papa Tango ou é Papa Romeu? É Papa Papa. Ciente. Aguarde um instantinho a cópia, o Papa Papa Alfa Charlie Mike. Só me confirme o horário do plano. Ficou para o 1405 do Alfa Charlie Mike. Ok, aguarde só um instante, ainda não recebemos aqui o seu plano. Eu vou checar junto a IS, ok? Positivo, lhe agradeço, Alfa Charlie Mike. Salvador, bom dia, 3198, da Mike. 3198, acione identificação autorizado pro ODI e TAP desta para o nível 050. Após, prossiga para 2.000 pés do Kennegal no 020. ITAP 050, após 2.000 pés no 020. Busca 3198. FAP 207, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 01? Alfa Juliette no 01, 4207. Dia, Olimpo 02, prossiga. O Olimpo 02, autorizado, o circuito de tráfego da 10, mantendo 1000 pés. O circuito será de forma padrão ou em coordenação com a torre. A mesma opera em 1.8, decimal 6. Para caso de falha de comunicações, a frequência do controle é 120, decimal 8. E o transponder é o 0127, Olimpo 02. Afirmativo, o Yankee Serra Serra intensa decolajada em Rimar com proa noroeste ou prossegue proa norte aguardando instruções do controle? Afirmativo, inicialmente não há tráfego a reportar. O vento 130 graus 12 nós confirmando já acionado. Afirmativo, livre acionamento, reporta pronto para decolagem, o Yankee Serra Serra. TAM 3198, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Sei que TAM 3198, reportará localizador estabilizado no zero. Pastor, 3-2, 2 minutos para ingresso na terminal Aracaju, chamo controle Aracaju, em 120 decimal, 3, serviço radar terminado. Controle. Pastor 3-2, controle. O Yankee Serra Serra já no visual, acionando 0142, mantendo 500 pés. Prossegue com proa noroeste, o Yankee Serra Serra. 0142, com proa noroeste, Serra Serra. Afirmativo, transferindo agora o controle em 120 decimal 8, tenha um bom voo. Obrigado. Gente, um bom voo. Estou 3-2, controle. Controle é o Yankee. E aqui Serra Serra, decolado do RMAR, confio região de sobrevoo? É, vai fazer um sobrevoo aqui no setor de Cajazeiras e após subúrbio de Salvador, mantendo 500 pés na sua escuta. E aqui Serra Serra, inicialmente autorizado, sobrevoo de Cajazeiras, mantém escuta devido à aeronave versando final da pista 1-0. Inicialmente autorizado, e aqui Serra Serra. Senta na sua escuta, assim que não é necessário, afasta. Diagono 738, acione identificação na proa de TAP, desça para o nível 050, após desça para 2000 pés, o QNH 1020. Prossiga. Sempre no máximo, Mike, seu, quando possível, autorização de tráfego Recife, nível 310. Tente, aguarde um instante a cópia, o 1260. Sai do filho pro Caracaju? Afirmo. Aguarde o 260. Estou 3-2, controle. Estou 3-2, controle. Pastor, 3-2, confirma como recebe o controle? Foi feito várias chamadas ao pastor 3-2, está já meia dúzia de milhas após posição, conte, chama o controle. Aracaju em 120, decimal 3, o serviço radar terminado. Bom dia. 1260, cópia. 260, tá pronto para cópia para você. 1260, tá autorizado, Recife. O nível 390 via Peruísque 58. A decolagem é da 1-0 com curva à esquerda. Subida é a Puca, transição Caju. O controle 120 decimal 8 e acione 5536. Ativo, senhor. Gol 260, autorizado Recife, nível 390, decola capitão 1-0, primeiro com a esquerda, no vestido da saída Puca, transição Caju. Prossegue Upper Whisky 58. 5536, código de transporte. Sequência do controle Salvador e 120, decimal 8, gol 1260. Correto, gol no 260. E chame no. Chame quando pronto pra puxar esse acionar. Estará pronto, tá no gate 8. É, senhor, por gentileza, a gente tem uma informação aqui de turbulência severa no nível 390. Haveria a possibilidade de já coordenar com o centro Recife o nível 310? 310? Isso, 310. Ok, será coordenado então. Aguarde apenas o novo nível, o gol no 260. Aguarda, agradeço a colaboração, 260. Gente. O Papa Papa Alfa Charlie Mike tá na escuta do solo? Firma assim, senhor. Ok, comandante, eu chequei seu plano com a IF, o plano é para 14, é, 1425, ok? Estamos apenas aguardando aqui o plano chegar no sistema e assim que possível eu já lhe pago a cópia. Positivo, é, agora eu fui feito para 1405, mas tudo bem, estamos aguardando aqui, dentro da possibilidade de autorização, óbvio que é. Ok, a qualquer momento seu plano está chegando e eu lhe chamo para a cópia. É de graça. Tempo 02, cliente. Tá livre o táxi até o hotel. É posto pra cruzar a pista no zero. Gol no 260, solo. Fiz curto pra você. Ok, tá reautorizado então o nível 310, 310. E o restante da autorização permanece. Exatamente, chama Neston, está na organização, autorizado agora 310, 260, obrigado. Nada. Pé no aço. Enter. Contra de Salvador, bom dia. Webjet 5728, informação Mike. 5728, bom dia. Acione identificação. Procede na chegada Mari para o nível 050, QNH no 020. Mari para 050, Mire 20, pode ir lá direto Dona, 5728. Brisado ITAP, Web 5728. ITAP inicialmente, 5728, obrigado. Brisado RGS, Zolco Anéis, 3198. 3198, informa helicóptero Esquilo, próxima a Simbra, mantendo 500 PET, sem indicação no modo Charlie. 3198, chama em torre 118, decimal 6. Sente o tráfego, espere a torre, um bom dia, 3198. Sai 38, autorizado final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Oi, Salvador, bom dia, está 3198, final 10, mais para baixo. 3198, bom dia, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, 13 nós. Entre pouso no zero, tá 02, está autorizado, cruzamento da 10, prossiga via Delta e Alfa, o táxi. Entre via Delta e Alfa, autorizado o cruzamento. Solo 98, no solo 59, liberando próxima direita via Fox, solo 121, decimal 9. Direita Fox 1219, 3198. Salvador, bom dia, tá 3198, livrou, nossa escuta. Bom dia, tá 3198, táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 02. Alfa e Juliette, o portão 02, 3198. Bando e SAP então, 7728. 5728 está autorizado até 3 mil pés. É 3 mil, 7728. 5728, autorizado Duna, se for ajudar. Duna, eu ajudo, 5728, obrigado, até 3 mil. O ajuste é no 020. Ajustado no 020, ingressará na Juliette, que é a Caraca de Queira e chamará a Dona, 386, certo? Não irá interferir nessa aproximação. Azul 4207, aguarde a cópia. Então. O Yankee Serra Serra, controle. Batalha Yankee Serra Serra, controle. Minha posição, não recebo o modo alfa. Cinco sete dois oito, reduza para 1.80 nós, desce para 2.000 pés o ajuste no 020, reporta estabilizado nele. 180, 2000, reporte estabilizado, 5728. 732, estabilizado, aqui. 1738 da Gol, Duna completa, torre 98, decimal 6. Torre, bom dia, Gol, 732, final. 1738, bom dia, confirmando já embaixo do debate. Vai baixar agora. A Duna mantendo 500 pés é o helicóptero da Polícia Militar. Não irá interferir nessa aproximação. Gente, 5728. Olimpo 02, bom dia. Mantém pontos de espera da 10. Temos duas aeronaves na aproximação para 10. Aguardando instruções, ok? Charlie Mike, solo. Eu sigo, senhor. Quem entrei em contato aqui com o Centro Recife, uma informação mais atualizada do seu plano, o mesmo está sendo processado, ok? Aguardando apenas a cópia. Estamos aguardando também a liberação do centro, o Alpha Charlie Mike. Positivo, graças a Deus, certo. Azul 4207 para cópia. Autorizado, Santos Dumont. O nível é o 380. Via peso 1-0 até SMAP e após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, curva à direita após. A subida é a Dael, após Dael Leda. E após Leda direto bridge, vai interceptar a peso 1-0. O controle 120 decimal 8. Acione 5540 no código, o azul 4207. Maravilha, tanto no bom 380 e essa é o 1-0 até SMAP. Pode contar no plano. Decolando aberto da direita da El Leda, bridge, vai interceptar a transmissão 201-540. Está correto, fechando, pronto, no portão 01. Azul 4307. Ok, então, de forma era pronto, obrigado. No solo 07, liberando próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Libera na Fox 219, controla no 738. ET5728, confirmando já embaixo travado. Baixar até lá, 5728. Seguinte, vento 140 graus, no 2 nós, livre pouso, pista no 0, WebJet 5728. Pouso autorizado, pista no 0, Web 5728. Tomou o Mono 738, utilizando via Mono 7. Mono 738, livre o táxi, via Alfa e Juliette, o gate é o 05. Alfa e Juliette para o 05, Mono 738. Serra, controle Salvador. Zero dois, após a passagem do Boeing da Web na curta final, ele mantém-se no zero.